Aqui quem tá falando é o Capitão Barba Negra. Fala aí! Vamos dançar a maldição! Quem não dançar quando DJ Luz e Rafael tocar? Opa! No espetacular! Vai ficar durante 7 anos sem fazer sexo! Vai começar aí! Então, vocês não são nem doidos de ficarem parados. Dancem! Dancem! Homens, tragam pólvora! Segura aí! Mais pólvora! E deem pros DJs Lúcio e Rafael explodirem o bagulho! Agora! Explode o bagulho! E joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão! Começando, bora! Cara, curtindo hoje o Super Bar, nova dimensão! É a noite das solteiras! Para que pense dinheiro! Se liga aí, ó! Mais pólvora! E treme piratinha, e treme piratinha, e treme, e treme, e treme, treme, treme, treme, treme piratinha. Hoje não. Todos a bordo. Explode o bagulho. Explode. Aqui tá mil grau, aqui tá mil grau. Acho que tem doida quando vê os caras. Vem doida, vem doida. Vai doidando, vai doidando. Vê os caras doido, acho que tem doida, doida. O pau já tá num grau. O pau já tá mil grau. O pau já tá mil grau. Para meu bonde do Nova Dimensão também, hoje invadindo o Super Bar. Um abraço, bonde. Que tá no rock. Eu tô no rock. Aqui no Nova Dimensão. Rock, eu tô no rock. Vem. E aí, Anjo? Eu tô no rock. Aqui no Nova. Alô, Melri! DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai girando, vai! Vai girando, bora! E doida tudo, Super Bar! Primeiramente, vai! E aí, meu parceiro, essa barbearia tá aqui com a gente também. Vamos, maninho! Primeira vez. Vai, meu amigo Elton. Fala, Elton. E toma no cagueado, vagina no cagueado. Bora de gelúcio. Vagina, vagina. Vai, vai, vai. Quero nem saber que horas vou chegar em casa. No Super Bar. Hoje eu vou misturar um whisky. E o bagulho aqui é doido, Nova Dimensão! Nova Dimensão, aqui o rock é louco. Vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é bom. Vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é louco. E aí, meu parceiro Tarzan, chegando juntinho com a gente também. Satisfação receber você aqui, maninho. Meu parceiro Igor, taxista também tá por aí. Fala, Igor! Nova Dimensão, porque o bagulho é louco. Porque o bagulho é bom. Sem dinheiro, Damião, Rosi. É louco, vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é bom. Rock doido, tá maluco, como eu sempre quis. Com o DJ Lúcio e o DJ Luiz. DJ Rafael. Já tô na área, hein? Corre que lá vem a meia. E ela vai te pegar. Bagulho louco, bagulho aqui é muito louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. E vai girando, vai girando! E aí, meu parceiro Vitinho? Bora que o Top Market tá na área, fala, Vitinho! Vem, meu mundo! Bora, Coy, se liga aí, ó! É que bijona! Tu pensais e pode fazer de mim o que quer e pensais. E me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Eu não nasci pra ser segundo plano. Estava cego, mas já não me engano. E aí, meu parceiro Joia, Larissa, marcando pra gente. coisa. Bora, Joy, bora, Joy. Eu já não vou engolir. Chama na Souza, meu parceiro Mariano. Andy Rodrigues. Você é do bonde. Aqui do Nova Dimensão, meu irmão. Opa! Isso aí, ó. E agora? Agora. Agora. E o trio? Os DJs Luiz, Lúcio e Rafael. Agora eu vou sair, dançar e curtir. Espetacular. E o trio detona. Os DJs Luiz, Lúcio e Rafael. Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, bora. Se liga assim, ó. Você partiu do coração. Esse pra todos, não quero mais, não serviu. Olha que toda terça-feira tem ensaio do bonde do Nova Dimensão aqui no Superbar. Agora mesmo. Pra você que quer aprender a dançar tecnobrega, meu irmão. Toda terça-feira a partir das 7 da noite. E aqui no Superbar Nova Dimensão. Meu parceiro DJ Joãozinho, mora ali também. Fala, Joãozinho! DJ Robson, sua primeira dama. Bora, Robson! Cara do Moraes, lá de Suzana, meu irmão. E aí, meu parceiro Paulinho Silas? Bora, Paulinho, bora, Paulinho, bora, Paulinho! De cara trancada e eu já sei. Minha amiga Natália marcando prazer com a gente também. Baixa abraço a você, Natália! Eu soube que é a minha ex, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho. Olha o rei das ovelhas, tá no circuito ali também. Meu amigo Preto, fala, Preto! A Claudinha aí também tá de volta depois de muito tempo. Aqui no Super Bar, valeu! Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca aí. Bora, Igor! Você vai me perder. O motor da pista negra tá na área, meu irmão! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. E vai girando, vai girando. Olha só, Rafael. Essa é a mais nova música do nosso parceiro Toninho Beats. E a gente vem detonando aqui no Nova Dimensão. Fala, Toninho. É o Bárbara Negra, meu irmão. Olha aí. Se liga! Acabou. Se você não quer mais dar nada, a gente já nem mais se toca. Faz tempo que não rola nada. Mais novo sucesso do Doninho Bis! Os amigos até falam mal. Cidade, bagulho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade, pare pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína. Borracha daquele que matou. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, só mava no coração. Vai girando na pressão, vai girando na pressão. Caiu na arma de... Me doida, hein, doida. Me doida, doida, doida. Tirou. Meu parceiro Miltinho, dos canalhas do comércio, já tá na área. Bora, Miltinho. A mídia que faz a mídia, meu irmão, por aqui, ó. Bora, Miltinho. O anjo do invalido. que é o sábado pressão e a noite das solteiras, maninho. Eu vou curtir de ter ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer. Que meu coração. Só pra quem já teve o lance virtual. Vai! Nossa lança virtual. Desce de internet. Sem contato pessoal. Não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. E aí, Vivi? Tá marcando presente com a gente também. Fala, Vivi. Vamos lá! Banda! Banda New Project. Uma realidade. Parceiro André, caixa baixa. Bora, minha, sem dinheiro do Nova Dimensão. Bora com os caras da frente. Detona, detona. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que eu... Bora que é aniversário do meu parceiro Diego. Vamos lá. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. O DJ Lúcio. Só me meto em confusão. Querem nos separar e essa. E aí, Mariano? Vou tirar você de mim. Marcante, vai! O nosso amor. Todos querem. Todos querem por um fim. Super bar do jeito que a galera gosta, hein? Se afastar e tirar você de mim. Baixa a mão, caixa baixa. Todos querem por um fim. Meu amigo Thiago, meu parceiro Elson. Querem no parceiro Tarzan, tá todo mundo aqui, ó. Você de mim. Eu amo você. Você quer? Eu quero só você. Quem tu quer? Eu quero só você. Quando o cara quer, papai, não tem dessa. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. E aí, meu parceiro Glacio? Parceiro Douglas, marcando presença com a gente também. Muito obrigado. A gente se ama. Meu parceiro, corre dos fura-olho. Fala com a... Eu espero você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço... Parceiro André do Mado César. E aí, André? Se o bicho pegar pra... Olha o Vitinho Sabral. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. Aqui o bagulho é... doido. Só a mulher que tá solteira diz assim, ó. Não sou de ninguém, vou ficar também. E o bolão da pedreira, o Rodrigo dos Humildes, o meu amigo Niazi. Não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei, eu ligo mais. É o Noém. Não sou de ninguém, vou ficar também. Pois compromisso não quero. Tá girando, vai, vai! Bora! Banda Puro Desejo! Com DJ Léo e DJ Glenda! Bora, Roberta! Já se vai! Eu não era sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E aí, meu tio? Tudo resolvido, papai? O nosso canal é do comércio. Hoje fazendo presença aqui no Super Bar. Um abraço com muito carinho vocês, hein? Bora, Vitinho! E aí, meu parceiro Ramiro? Ramires! Bora, Ramires! Bora, Ramires! Assim vai! Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Minha amiga Bruna Rabelo tá aqui com a gente também. Cadê o Júnior, hein? Esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. E na janela! Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. DJ Rafael tocando assim, ó! Tocando belas canções pra você me escutar. E 3, e 2, e 1! Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Estarei lá cantando a mais velha. Bora, Sinimiges! Te admirando de longe, né? Na janela do meu coração. E aí? Banda AR15. Bora que a sábado prestou pra você. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Olha que são os melhores, hein? Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Cheguei perto de você, pra sua voz escutar. Oh, conquistou meu coração, com o brilho do teu olhar. DJ Rafael. Pra que ficar tão longe assim? Já te entreguei. Sayonara, equipe J. Bora, Sayonara. Olha o Gled, olha o Gled. E aí, meu parceiro Douglas? Bora pra cima, Douglas. Na janela do meu coração. Imaginando, bora detonando assim, bora. Meu amigo é do Explosão. Ele e o Miltinho, cadê você na área, meu irmão? Me doida, me doida, me doida. Doida, me doida, me doida. Bora, bora, vai assim. DJ Rafael. Bora que os canais do comércio, meu irmão. Já estamos gravando ao vivo pra galera. I'm a beast when you're turning on. Into the future, Cybertron. All the faster, better, stronger. Sexy ladies, sexy longer. Cause we got to... Vai girar, vai girar, vai, vai, vai. Bora. Bruno Monte. Satisfação receber o parceiro Tazan. E banda mesmo. Hoje no sábado, pressão no Superbar. Do sucesso. Desde o tempo de cobra, sou saudade, né, meu irmão? Aí, Marcelo, chega aí, Marcelo. Vai aí! Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida inteira quero estar. E é hoje! Ao lado, porque te amo tanto assim. E olha o super! Super dinâmico. Te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer. chegando, só não chega, Marcelo! Comentar os teus mistérios e sonhar do mega preferido, porque te amo tanto. Tirando, bora! Família Trazedos! Também tá por aqui, cadê o Marcelo da produção, meu irmão? Nova dimensão. Liga aí. Me ligue e diz quem dá me ama. Não aguento mais. É que é pijota do Nova Dimensão. A solidão. Também do nada. Quando se foi, levou a minha. Rodrigo dos Humildes. Que não volta atrás. Ó, meu amor. É como um filme, como um filme, hein? Como no filme que se sonhei. Vendo a carta que deu pra mim. Como no jogo. Só mulheres, vamos tocando de tudo pra galera. Uma história. Uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tem de ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. O cartão anônimo DJ Lúcio. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. Com olhar apaixonante. Quem era? Quem era? Era você, a menina dos meus sonhos. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer você. DJ Lúcio. Dos meus porões, dos pensamentos meus. Até que o... Obrigado! O ônibus aconteceu. DJ Lúcio, humildade e eficiência a seu dispor. Para sim, ó. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Vem. Foi você quem jogou na pepeca. Pra coxinha, vai. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Que precisa de dinheiro. Toma, toma, toma, toma. E toma, toma, e toma, e toma, toma, toma. Toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. E da dona de meu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma. Para super bar, para super bar. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. Pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha. E agora, hein? Foi até bom te encontrar. Meu parceiro André, do Bar do César, um abraço, André. Só pra curtir, família 300 e escarecendo nova dimensão. Me chamar no privado. Foi até bom te encontrar. Para, piratinha. Casa, e agora? Mas e agora? Me falaram que a pé é o bicho. Pra super bar. E eu brotei só pra ver a safada. Pra quê? Fazendo isso. Oi, cubum, oi, cubum, oi, cubum, bum, ela arrasta. Arrasta? Na quadra. É. Novo dimensão pro Clarão Negocinho, hein? Aqui na pé, ela arrasta. Na quadra. Imperador Ramirez, segue me não te interessa para o Imperador. Oi, cubum, bum, ela arrasta. Na quadra. Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, show, vai arrasta. E vai dançando caixa baixa. O caqueado. O caqueado assim, ó. O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Para, Alexandre. Hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na teca. Flexiona na teca. Flexiona na teca. Flexiona na teca. Ela flexiona na teca. E flexiona na teca. Ela flexiona na teca. Vai, amigo Elson. Tem curtido Nova Dimensão. Abraço, Elson. Para, Edu. Cada um, né? Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Olha o baile, olha o baile. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vem aqui pro Nova, vem. Vamos pra gaiola. O quê? Que tá tudo bom. Diz aí. Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vai. Então vem qualquer meu. Vai. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta. Vai, vai. Vai, droga. Bora. Vai, senta, senta, senta, e senta agora. Ai, droga. Vou mandar assim então, ó. Vem, ó, vem, cá, não se apega. Toma, toma, a pepeca. Vem, ó, vem, cá, não se apega. Toma, toma, a pepeca. Vem, ó, vem, cá, não se apega. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Quero ver aí. Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento as... E a mulherada que tá feliz aí dá um grito. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear, só me procura quando... Meu amigo Chuck do Barreiro. Vai do meu coração, também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear, só me procura quando resolvi me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Mas também mas pra dar. É desse jeito, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Olha, Duda, família 300. O sinuoso é espetacular. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O espetacular. Mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de... Meu parceiro Davidson. Você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Sobre o gocinho, bora! Você! Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Sim, vai! E a galera curtindo o Super Bar Nova Dimensão. Para o meu bonde. Meu parceiro Mariana, Samara, Sandy Rodrigues. Fala, Damião, bora, Rosinha. Rodrigo dos Humildes. Cadê o Lies? Cadê o bolão, meu irmão? Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, banhinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas tenho a chave do meu coração pra ela. E ela? Hoje ela vem me ver, que eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, que eu vou bater uma real pra ela. Dinheiro, eu Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. E o meu time nunca desce. Vamos brincar de amar. Nova dimensão. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Só pra curtir, bora! Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Por quê? Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. E eu? Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Para Piratinho BC! Comigo, meu Canela da produção, para Canela! Elas foram no meu peito e disse... É do camarote, também tá na área. Olha o Vivi! Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Diz aí. Só quero você, só quero você, eu só quero você. Isso é mãe! Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser. Só você, Jair. Fazer o que der e vier. E aí? Você foi despejada do meu coração. Vá morar no bem. Para a você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi. O quê? Na minha. Júnior também tá na área, um abraço, Júnior! Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Bora, sim, ó. Eu vou pedir pro garçom. Vai, Acel, meu patrão! O do iPhone X, te amo, cara! O quê? O táxi, cara! Só eu, né? JC, essa bateria, mano! Pra gente afastar! Maria! Aquele. Vai! Chega a via! Isso é água, não, viado pé, desgraçado! Vai, galera, Gucci! DJ Lúcio. Aí, DJ, aí, DJ Lúcio, solta o som. Banda 007. Assim, ó. Será que você chegou voando, mas ainda não vi asas em você? E belisque que eu tô sonhando. Bora, camarão. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Ah, quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais. Só pra dançar, vai! Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Robson. Ele é a sua primeira dama, meu irmão. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Os caixa baixa também. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo. André do Mar do César, André. Eu tô falando mal. Os pintados do Marajó também estão na área. Que você nunca soube. Os pintados. 100 mil com quem quiser eu aposto. André. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Meu amigo Elcio da barbearia aqui com a gente também, muito obrigado, maninho. Bora, Joy, bora, Larissa. Manda 007. Vinha sem limites por ali, valeu. E aí? No começo eu entendia. Era só cama, não tinha amor. Sequência gostosa, vai. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade aqui. É sem limite, por ali, bora, sem limite. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo. Olha a galera do camarote, só de boa. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade aqui, amor. Nunca será que é isso, hein? Uma ciumeira atrás da outra. Manda 007. E a gente foi se envolver. Aceitando, sou metade do seu te amo. Que é isso? É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade, aqui amante não. Meu amigo Bruno, parceiro. Hoje, Damião, essa fiança sem dinheiro com a gente, muito obrigado. Com a sua boca, tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade aqui amante não quer ser amante. E é um vacilo bem. Manda 007. Meu amigo Bruno Rabelo. Bora, Bruno. Olha esse orgulho, hein. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas... E amigo Edu, explosão marcando presença aqui com a gente também. Muito obrigado, meu parceiro Edu. Afogando a saudade no... Braí, Belo. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse... Parceiro Joãozinho. Enquanto... Bom, Joãozinho. Olha, Joãozinho. Lá da casa da cerveja. Sente, velha guarda, galera. Abraçando esse copo, abraçando... Piratinho, precheta na área, Piratinho. Não é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca... Mas e aí? Oh, a falta de você, bebida, não a mim. E aí, meu parceiro Patiflá chegando juntinho com a gente também. Oh, ele é a patroa, bora, Patiflá. Satisfação receber você e a patroa aqui da noite das solteiras aqui do Super Bar. Bora pro Sérgio Melhores assim, ó. Manda 007. E aí, meu parceiro Tarzan, já já dê a tua sequência. Vamos lá! Meu orgulho caiu quando subiu álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. Olha os caras doidos da Fortaleza com a gente também. Tô tentando te... Os caras doidos da Fortaleza, meu irmão. Não entende, de novo eu fechando esse bar. Afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Manda 007. Porque você não sai daí e vem aqui. Meu parceiro Miltinho, pode chegar. Ele é do da 300. E os canalhas do comércio hoje invadindo nova dimensão, pode crer. A mídia que faz a mídia lá no comércio, hein? Fechada com espetacular. Bora, é Damião. Valeu, Miltinho, valeu. Agora eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, como é que é? Essa tela fria. Celular. Parceiro Camarão, foto não vai me vai, Camarão. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui. Aqui. Bora, Vitorinha! Só na manha da aranha, bora, Lucivaldo! Vem aqui, vem aqui, pode ficar, pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto. Para humildes, meu abraço, meu parceiro Papa, o Davis, se torna o PC do Nova Dimensão ali no fundão hoje. Bora, Caju! Depois do amor a gente vai fazendo hora. Caju, para Caju, para Caju. Manda 007. Damião, aí Damião. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte. Meu amigo Vitor Sobral, Vitor, Vitor, Vitor. Vou te contar aonde ela errou. Equipe Xota. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. E ela? Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar. Meu parceiro Paulinho Silas. Quase, é tipo do Paulinho Visual, patrocinador oficial do Nova Dimensão. Para Paulinho! Se Deus fez outra de você. É Paulinho Visual, meu irmão. Salão Paulinho Visual. Ele não vai deixar descer. Era uma minha. A outra dele. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Você, Damião, te contar aonde é. É que vence dinheiro. Ela errou. E ela? Quando o beijo não me arrepiou. Para, Mariana. O abraço dela. Chama o bonde pra dançar, meu irmão. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até... E aí, meu parceiro Patifly! Bora, manjinha! Sequência gostosa pra dançar, rocha assim, ó! 007. Olha que é a noite das solteiras! E o super batalha daquele jeitinho, Lúcio! Olha o rei das controladoras! Só agora vim dizer... Mas não vejo, meu irmão! Sente a minha falta... Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Meu parceiro Jean tá na área, fala Jean! Agora que eu tô bem, você quer. Só no camarote, meu irmão, pode crer. Grande Jean. Eu vou me esquecer. Tá com a ponta hoje, meu irmão. Eu posso me contradizer. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou. E aí, Pirachinha! Que você deixou em mim, não queira mais saber. Parceiro Piccolo da Marcante! Prefiro assim. Então. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, de quem é? Já é. De quem é? Já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou. Parceiro Piccolo das Marcantes, depois... da Oficina Bom Jesus, patrocinador oficial você... do Top DJ Rafael. Oficina Bom Jesus. E mim, eu prefiro assim. E o bala girando na batida pra galera pegar no salão e dançar, e dançar, e dançar agora. Vai! Bora! André do Bar do César, André. Dale, garoto! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Mentiu, me usou e não quer mais. Olha os caras doidos por ali, Salamana. Você feriu meu sentimento. Alô, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. E olha sem limite. Piratinho PC, mano, Piratinha. Vai. Marquinhos assim, ó. E 3, 2, 1, vai! Between the seven bulls and the bells, prehistoric garbage truck, and the city to the sun. Echoes and roars, dinosaurs, we all doing a monster mash. Joãozinho da Valor! Most of them, I'm only taking calls. Vamos lá! I don't know how it happened. It all took place so quick. Nosso PC do Nova Dimensão tá ali também! O Davidson! Meu Mikachu, papa! Quem conhece essa aqui vai dançar agora! Volta pra mim. Lembra. Te esperei por tanto tempo. Agora quer voltar. Pensou nem um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo. Eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa. Ô, Jorginho! Você que não me ama. Olha quem tá aqui, meu parceiro Piccolo das Marcantes na área. E aí, cachaça? Valeu a experiência. Você me... Tu quero mais. Não te quero mais. Sabe o que eu quero? Descobri o som da dimensão. O som das multidões. Ei, Luiz. DJ Gil e DJ Luiz. Ah, desgraçado. Os nossos corações. Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto. E o André do Bar do César, André! Assim, lembra dessa aí, André? Não preciso, espero que um dia não me ligue mais. Meu parceiro Robson! O lado Mega São Moraes, ele é o Shopping Minha Dama. Aqui curtindo o Super Bar, valeu! Eu sei que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Escutou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos. Ei, Luiz! Quero mais descobrir o som. Oficina! Nova dimensão. Os brothers! E DJ Luiz é o som que toca os nossos corações. Quero mais a emoção do seu. Que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega. E o Piccolo? Faz você dançar com esse pedido. Vai, vai. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Olha o Chico, olha ela, hein? DJ Edilson e Edilson vão tocar. DJ Lúcio. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Rafael. DJ Edilson e Edilson vão tocar seu corpo. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. E amiga Nath, chegando juntinho com a gente também. E aí, Chuchu? Príncipe Negro. Vamos ser! Vai tocar. São a flor da pele. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega. A paixão que faz você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. E esse limite, marcando prazeres com a gente também. Elas são fechadão com o espetacular. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Edilson e Edilson vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que canta o Pará. O show de som vai começar. Sou feita de amor. Assim. Parceiro Patifly, a patroa. Sinta-se à vontade, meu parceiro Patifly. Seja bem-vindo. Tudo acabou. É melhor desistir de mim. E aí, Alexi? Um abraço. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve. Ai, você saberá. Seus amigos me falam. Pra curtir, pra dançar. Sei. Se me deixem, pai. Não vale chorar, hein? Vou sofrer, vou chorar. Mas eu vou superar. Saunará, que bijota. Aqui dentro de mim. Tá no camarote. Porque todos os dias eu vou. Alessandra também tá por ali. Um abraço, Alessandra. O Chido Nova Dimensão, meu irmão. Pode crer. E agora, hein? E aí? Chayandara, Egg BJ. Salamanha. Só na retaguarda, garoto. Bora que o bonde é o bonde, papai! Bora, Vivi! Só na mãe! Que possa te tocar. Parceiro Vitinho! Olha meu top market! Tocar seu corpo. Sem limite, sem limite, sem limite! De si mesmo, nada no mundo. Cadê o Piratinha, hein? Bem que tu sabe. Para, Piratinha! VLS, Rodrigo dos Domingues, Vanessa Ribeiro, também tá na área, Vanessa. Que todos dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. O que você me falou, eu me entendi. Não quero mais me enganar, já sei como assim. E aí, Bigolão? Eu vou conseguir. Eu. Mas sei que vou. Para o PC! Equipe, o PC é de nova dimensão. O PC. Porque temos que sofrer. Equipe UPC do Nova Dimensão, sempre tomando toda. Essa aí é a velha guarda, meu irmão. Que gosto de ti. Essa equipe acompanha a Nova Dimensão há mais de 15 anos, gente. Eu prefiro viver de ilusão. Só não vale viver de ilusão. Das marcantes. Virei, sou tão feliz quando estou perto de ti, que não me acostumo. Se não sinto calor do teu corpo, amor. Bora, Vanessa. É igual, tudo é frio se não estás como areia branca. Bora que é só as melhores. E eu ficarei. Viverei pra sempre ao teu lado. E este amor calado. Amor calado. Olha que é só na manhãzinha. Estarei pra sempre te esperando. E amigo, essa barbearia aqui com a gente também, muito obrigado. Satisfação receber você aqui, maninho. Sempre sim. Tecno Show. Emocionando. E aí, meu parceiro Douglas. Olha o gladitel da Nália Fala Grande. Esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui quando eu olho e tu não estás. E aí, meu parceiro Rodrigo, Rodrigo dos Humildes da Valor. E eu viverei pra sempre ao teu lado. E esse amor calado, amor calado que hoje eu sinto. E a amiga Flávia Basco aqui com a gente também. Estarei. E aí, Chuchu, sempre te esperando. Olha que ela tá de volta. Te amando, um amor lindo. E pra tentar ser feliz. E aí? Eu vou sair pra dançar aqui pro Super Bar. Curto um track no show. Um dia eu já fui feliz. Viverei pra sempre ao teu lado. Amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Num amor lindo, lindo, lindo. Bora que é a noite das solteiras, papai! Cadê a mulher que tá solteira aí? Eu Rafael. Procurando por alguém que me desse amor. Oi, meu amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. Então, já... E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Tem medo de se entregar. Superba! Eu quero você. Curtir, bora. E pra onde olho, te vejo. Cai do camarote! Oxe, somando todas. Para a Jean, Jean. Vejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar. Ninguém mais pode me tocar. Vocês aí, ó. Hoje estou sozinho, quero te encontrar. Vem amor me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu corpo. Já 20 de abril confirmado. O aniversário do Rodrigo dos Humildes aqui no Super Bar. Rodrigo, pra cima, garoto. Meu amor, não consigo dormir. A saudade está apanhando meu coração. Quero tanto amar você. Eu sei onde. Meu amigo Robson. Fico desejo de uma viaja na espaçonave do sol. É o Rubi. Então vem, amor, vem e dança com o Rubi. E eles? Com DJ Gilma e o Wesley, pra onde eu for. Então vem, amor, vem e dança com o Rubi. Com DJ Gilma e o Wesley, onde eu for. Os brothers. DJ Lúcio e DJ Rafael. Com eles, o bagulho fica doido. Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar. Meu amigo Cachaça. Não consegui te encontrar. E aí, Davidson? Já não sei mais o que fazer. Nasci tão longe de você. Não aguento mais. Te juro, não vou suportar. E amiga Bruna? Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. E amiga Nath? Marcando prazer aqui no Super Balão de Benchão. Hoje, da Noite das Solteiras. Muito obrigado, tamo junto. Deixa eu abraçar a nossa amiga Glenda com muito carinho. Um abraço pra você, Glenda. Tá no Nova, tá em casa, meu irmão. Coração, equipe pescará. Bora, Glenda. Não tem melhor, não tem igual. Equipe pescará é moral. É só agitação. Me dá marquete, vai! Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe pescará vai te cantar. E faz você delirar. Vai, Joãozinho! André do Bar do César, André! Bora, senhor! E três! E dois! dois, e um, e aí? Tento te abraçar, mas você você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Rafael me traiu. O meu jeito de amar. Só não vai chorar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase só, meu irmão. Só uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Só quer brincar de amar e meteu logo um chifre nesse desgraçado. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar. E aí, meu parceiro Playboy? Já na área com a gente também. Satisfação em receber você aqui, maninho. Sempre curtindo espetacular. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, é? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Fala sem limites! Aí sem limites do Nova Dimensão, meu. Elas endoidando aqui, pode crer! A mais nova equipe que veio pra somar ao lado do Nova Dimensão! Fala sem limites! Vai girar! E vai girar! 3, 2, 1, bora! Vem! Nova Dimensão. Não aguenta mais. Vem, devolve o meu amor. Bora que já passou de meia-noite, faz muito tempo. Parabéns a deixar meu parceiro Patfly. Ele tá de meia, está aqui com a gente. Satisfação em receber você, viu, maninho? Ele tá na área, ele tá no espetacular, garoto. Patfly, Patfly, Patfly, vai. Marcante. Sei, não quero encontrar uma razão pra não te amar. Flavinha, sei, me entrego em olha a Débora de vez. Bora sem limites, bora sem limites, bora sem limites. Vai, vai, vai, vai. Aonde, aonde, aonde? Onde estás? Estou a procurar. Vai, camarão. Eu sou gay, que dê carinho e viva pra... Essa música é muita onda. Você sem ser um lugar.